O projeto que nos levou a obter esta menção foi o projeto Viver a Ler Mais, que consiste na visita semanal, mensal. Durante uma semana visitamos com a nossa equipa, que se desdobra em várias atividades, e esta é uma que muito nos orgulha, que é ir com uma equipa da biblioteca às várias IPSS. São cerca de 19 IPSS que estão inscritas neste projeto. É um périplo de uma semana inteira. No início de cada mês, a equipa desloca-se a todas as IPSS do concelho para fazer algum trabalho de cultura, que é levar não só livros e revistas, portanto os periódicos, para fazer a troca deste tipo de acesso à cultura, como também vão promover nos momentos de pequenas histórias de dramatização e até mesmo recolha etnográfica de histórias que, entretanto, também os idosos vão podendo partilhar. O feedback destas IPSS tem sido extraordinário, porque também começámos a incutir também nas técnicas das IPSS esta dinâmica, que já se habituaram, e que elas próprias também entram na brincadeira, entram também no projeto, dando também o seu contributo. Portanto, realçar o facto e deixar aqui também os parabéns à equipa que nos permitiu obter este prémio de menção honrosa da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Gostávamos com este prémio de ter obtido uma carrinha, que era, e também mais recursos humanos, que era essa a pretensão desta candidatura. Não foi desta, pode ser que seja da próxima.